mando o ar, avisa, avisa, avisa, puta, mando o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, mando o ar, avisa, avisa, avisa, puta, mando o ar, que ele não é páreo pra nós. Que o fumigueiro é grande, ninguém cala a nossa voz. Que isso chega ao mundo, não é meu intuito. Muitos ganhando pouco e poucos ganhando muito. Essa é ideologia é mais do que errada. Vamos derrubar o camarote dessa arquibancada. Macho do vinagre ou da corrupção? Acredite, esse som é mais que uma motivação. A questão, se na um do povo ainda vai ser crítico. Lema diferente, o voto faz o político. Seguimos adiante, não tem essa de pausa. Somos mais de 1 milhão, lutando por uma causa. Todo morado, coitado do povo, assaltado, enganado, roubado, acabado, pele engravatado, todo deixado de lado, mas que alienado. A questão não é se o tempo é acelerado, mas seu tempo de vida já está cronometrado. Avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa. Mentira tem várias faces, questão de variedades. Uma mentira de terno vale mais que 10 verdades. Governo é pedra no caminho, o povo é mais esperto. Porém nossos direitos que tem peso de concreto. Bomba de gás nos deixam desorientados. Mesmo assim atacamos por todos os lados. Pode chamar de vândalo, se olha no espelho. Não adianta correr, nem implora de joelho. Tamando a prepara, não vai sair ileso. Formigas que carregam 100 vezes o próprio peso. E todo esse esforço vai entrar pra história. Formiguinhas carregando o peso da vitória. Ordem, progresso, humildade, disciplina. Métodos antigos, conhece a guilhotina. Tamando é bom, honesto e verdadeiro. Até ter um bom voto e verá todo o dinheiro. Avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa. Prepara, tua legião desesperada. Atacamos de manhã, noite e madrugada. A questão é você honrar o teu conceito. Não tem um armamento, inteligência surte efeito. É hoje que acabamos com o mensalão. E que se for preciso que jorre sangue no chão. Não olhe pro lado, confie no engravatado. Sorria, você está sendo manipulado. Gigante acordado leva balas de sonífero. Povo valioso, potência de aurífero. Gigante vai dormir? Essa é a questão. Somos mais de 100 mil, com força de 1 milhão. Tamando o ar, se acha forte só porque intima. Gigante não dorme, formigueiro é cafeína. Pega 37, cai, não chega aos nossos pés. Formigueiro, lembra-te, 9 não é 10. E no fim das contas, mais um tamando aqui é morto. Se não tá entendendo, sintonize rede esgoto. Cada um de nós protege um pedaço de terra. Comiga, cê quer paz? Prepare-se para a guerra. Avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa, puta, manda o ar, que é a união que faz a força. Avisa, puta, manda o ar, avisa, avisa, avisa.